Ele tá sempre começando com a rota do Pedro, porra. Enfim, fala galera, estamos começando aqui mais um LocomoCast ao vivo. E... é isso aí? É isso aí. E é punheta coletiva hoje, estamos né? Estamos aqui pra fazer praticamente uma punheta coletiva. Eu sou o Rafael Tanish, estamos aqui com o Suede. Olá. Estamos aqui com o Pedro Tanish. Eu. Estamos aqui com o Outcast. Eu. E vale lembrar que estamos aqui com o Suede porque ele, porra, pela primeira vez ele foi muito mais responsável do que outras pessoas. Putz. Não é verdade? É, yeah, vamos tirar a foto aqui. Tira uma foto aí. Isso aí tá na minha frente. Foto. Aí, a gente ficou quieto porque tava tirando a foto, então todo mundo faz pose, né? Enfim, hoje o tema é... mais uma vez a gente pegou um link aleatório. Putz, é sempre bom. A gente tava sem tema. Exato, que são 45 perguntas idiotas ou interessantes que você não consegue responder. E a gente vai tentar o quê? Respondê-las, obviamente. Porque somos idiotas ou interessantes. Exato. Então, vamos... do começo, obviamente, porque não é dá pra... Ô, oh, caralho, sai do link, pera aí. Puta que pariu. É, vamos lá. Primeira pergunta, que pode ser idiota ou interessante. Olá. Como se escreve zero em algarismos romanos? Zero. Não existe representação em algarismos pro zero romano. Eles não representavam, mano, com algarismos. Então, como que... não eram algarismos, era uma bolinha. Não, mas ó, quando você... coloca um I antes de um V ou antes de um X, você tá contando o número e antes. Se colocar um I. Dois? I. Como assim? Mas e se você estiver contando que o I verdadeiro seja o segundo e o que vem antes é pra contar menos um? Não, não, isso faz, não faz sentido nenhum. Porque essa começa. Caramba, buguei, mano. Essa porra. Ó, e falando nisso, o Suede, pra variar, já estourou o som dele. Opa, ah, peraí, vamos ver aqui. No gravador, pelo menos. Já estourou. Mas enfim, ok. É, essa não é uma pergunta. Pergunta bem bosta essa, né? Fecha o torrent aí. O torrent tá baixando, não tá lembro baixando nem que filme. Pornô, tá baixando pornô. Mas vamos lá. Tá protestando. Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo? Mas aí tem uma explicação. Não, eles eram época da pedra, né? Não tem explicação. Tem explicação, os criadores são idiotas. É. Não, tem explicação, Jesus não existe. Ou, não, Jesus existe, é comprovado cientificamente. Deus não existe, tá? Ah, agora é comprovado cientificamente, caralho. Não, é comprovado cientificamente, não. Tem algumas leves comprovações históricas, mas nada... né, enfim. É que é Flintstone, porra. A não gente é assunto não pode chato. Acreditar que eles tinham uma entidade equivalente a Cristo? É, que mandou um meteoro e matou todos eles, né? Tipo o Brian, sei lá. Na verdade, a única explicação é, essa porra é um desenho. Porque se você for levar em consideração, levar a sério cada coisa, quando que os humanos conviveram com dinossauro, caralho? Nunca? Sim, é verdade, divertido pensar nisso. Mas em um mundo que eles tivessem convivido, Brian, de repente, poderia ter existido. Só que tem uma explicação muito melhor pra isso. Que o desenho dos Flintstones, na verdade, se passa no futuro. Já ouviu falar dessa teoria? Sim. Que, na verdade, os Jetsons e os Flintstones se passam ao mesmo tempo. Tanto que você nunca vê o chão dos Jetsons. Eles estão sempre nas nuvens. Ou seja, depois de alguma cagada gigante que aconteceu, sei lá, o Jurassic Park não deu certo e consumiu toda a humanidade, a humanidade, os mais ricos, foram viver acima das nuvens, em umas cidades totalmente limpas e modernas, enquanto quem tava no chão se fudeu pra caralho e tá vivendo numa idade da pedra de Mas novo. Mas aí a gente pode caralho. Entrar com a família dinossauro, que o Dino fez todas aquelas merdas no último episódio, fodeu o planeta. Mas aí foi antes da humanidade. É, o da família dinossauros faz cientificamente correto. Ok. 3. Por que os filmes de batalha espaciais têm explosões tão barulhentas se o som não se propaga no vácuo? Porque assiste uma emoção, né? Assiste um filme no espaço sem som. Cara, a gravidade é algo que chegou próximo disso. E tem batalha nessa porra? Não, então... mas assim, tem momentos que destroços de um satélite se chocam com o satélite que eles estão. Não, mas eles quiseram seguir um negócio cientificamente real. Só que agora imagina Star Wars, aquela batalha final do Star Wars 4. Todo mundo lá, não, beleza, no cockpit fazendo um som. Não, vamos lá, explodir a Estrela da Morte, de repente silêncio, assim, enquanto as naves estão voando. Fazendo aqueles cortes, né? Dentro da nave, aê, caralho, fora. Explosão sem fogo também, né? Porque não tem oxigênio pra ajudar na queima. Nice. Quatro. Se o Pato Donald não usa calças, por que ele amarra uma toalha na cintura quando sai do banho? Aí eu sei. Pra não molhar. Pra secar as penas. Justo. E aí, pra não molhar o chão. Exato. É, porque, porra, quando você sai do banho, você pode... Você usa roupas normalmente. Só que se você sai do banho direto, sem levar roupa e tal, você se enrola na toalha. Exato. Pra pelo menos molhar toda a casa. Sim. Então o Pato Donald é uma pessoa correta. Quem questiona isso é um otário. É um pato correto. Agora, seguindo essa questão da toalha de banho... Ah, eu tenho mais uma coisa com pato. Pode falar. Vocês sabiam que o nome do patolino é Lino, né? Sim. É, faz sentido. O Pato Donald também é Donald, né? Não é Pato Donald. Apesar que o Mickey... Aliás, não. Ok. Mickey Mouse. Enfim. Não, velho, não ia falar disso, cara. Mickey Mouse é o Mickey Mouse, né, cara? Mas enfim, cinco. Se depois que a gente toma banho, a gente tá limpo, por que que a gente lava a toalha? Células mortas da pele que saem quando a gente se esfrega e tudo mais. Eu juro que eu não tinha pensado nisso. Pois é, porra. Aí começa a juntar, mano, criaturas que comem essas peles, aqueles ácaros. E aí começa a pesar a toalha. Tanto que se você usar uma toalha por uma semana e deixar ela secar sempre, ela vai estar mais pesada no último dia do que no primeiro dia. Justo. Porra. Pera, é muito fora, velho. Caralho, verdade. Não, essas aqui... perguntas não estão sem explicação, cara. Eu tô bugando tudo aqui. Acho que é pra gente burro e usar. Vamos. Postar no Facebook não tem, não. Vamos ter fé aí. Apesar que o perfume fé é coisa de viado. Eu nunca falei isso, gente. Vamos ter fé que a gente vai achar alguma que não tem explicação. Opa. Seis. Como é que a gente sabe que a carne de Chester é de Chester se ninguém nunca viu um Chester? Cara, eu caguei, velho, pra isso. Porque o Chester não existe. Mas você sabe que o Chester é um frango extremamente esquisito, criado por uma marca específica no Brasil? A minha lógica é a seguinte. Nossa. Porque Chester realmente não existe. Chester é aquele peitão. Chester, peito. É tipo um frangolino Chester, da vida. Muito peito. É tipo um frangolino da vida. Chester não existe porque já morreu. Não, você lembra? Gostei. Eterno em nossos versos. Mas você lembra do frangolino do desenho? Lembro. Aquilo é basicamente um Chester. É, tipo um Chester. É, na verdade, o Chester, assim, ele é um frango que foi modificado ou selecionado, não sei, pra ter peito maior e coxa maior. E existe foto dessa porra no Google, caralho. Existe, bota aí que você vai ver. Existe, mas assim, você não acha em fazendas e coisas assim, porque ele foi criado para... A Sadia, se eu não me engano. É, ele é patenteado, cara. É a mesma coisa que... Chester Perdigão, é verdade. A empresa que eu trabalho desenvolveu uma variedade própria de goiaba também. Ou um vinho diferentão. Mas aí é importado. Sim. Como que é o nome do vinho, Pedro? Tio. Tá, 7. Por que quando aparece no computador a frase teclado não instalado, o fabricante pede pra apertar qualquer tecla? Pra testar? Ah, mano, é igual quando aparece que não tá reconhecendo o monitor no monitor. E aí? No monitor faz sentido porque às vezes eles não reconhecem, tipo, driver, sim, essas coisas. Não, tipo, uma vez apareceu o monitor desconectado no monitor. Com a tela do Windows, tá ligado? Na área de trabalho apareceu o monitor desconectado. Será que não era a questão dele tá querendo identificar um monitor externo? É verdade. É. Na verdade, a tela acontece isso também, mas no teclado, por mais que não esteja funcionando no teclado, por exemplo, o não o driver, mas a entrada de tecla de entrada e saída funciona. Pra quê? Pra identificar esse clique e dar alguma outra ação de erro. Levar pra um painel, levar pra reinicialização. E existem mais duas coisas que tem tecla. Primeiro, mouse. Segundo, teclado virtual. Então você consegue. Conta. Não, porque quando alguém fala perto de qualquer tecla, eu sempre penso na tecla do teclado. E quando você tem que digitar no celular, você não pensa que ele tem teclas pra você tocar? Isso é verdade. Então, tá na mesma, é um teclado virtual do mesmo jeito. 8. Se todos os homens são iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Porque elas são iguais. Por essa, Pedro. Não, isso aí no caso é o Outcast que vai responder. Ah, mano, nós vacilam, né, velho? Como que é? Nós vacilam. Elas vacilam. Ah, elas vacilam. É, as app Japão. Não, eu vou deixar aí, porque qualquer coisa que a gente falar pode ser, né? É, mas se você for ver, também leva pelo lado de que muito homem fala, ah, toda mulher é igual, tudo a mesma coisa. Então por que que eles ficam, nossa, e aquela lá? Ah, mas aquela não, e aquela outra? Exato. Na verdade, gente, nós somos singulares. Não, na verdade, todo mundo é cu e boca só. Existe uma seletividade. É, porque a gente é basicamente um tubo de entrar comida e sair merda. Todo mundo. Isso é, nesse padrão é igual. A seletividade é por padrões sociais e mentais e tudo mais. É, tudo é questão dessa, é, realmente, a atração é muito questão social, porque antigamente era mais aceito as pessoas mais gordinhas. Sim. Porque tinha a ver com a pessoa ser mais abastada. Sim. Ó, a próxima pergunta não faz sentido nenhum. Por que a palavra grande é menor do que a palavra pequeno? Gramática, próxima. Porra, não faz sentido nenhum. Então, consequentemente, porque separado se escreve junto e tudo junto se escreve separado. Porque Deus quis. Porque tudo junto é uma locução, separado é uma palavra só. Isso é o professor fazendo sua palavra valer. 9. Se o vinho é líquido, por que... Como pode existir vinho seco? Porque gente, nossa, seco, véio. Você sente a secura na boca no aftertaste. Sim. Uou. Porque é daquele jeito. Você tem as cervejas também que você toma pra matar a sede. É. O vinho também, um vinho doce da vida, você sente a boca hidratada depois. Exatamente. É a mesma coisa que uma bebida rica em álcool, quando você bebe, sua boca fica seca. Sim. E no caso do vinho seco, a ideia é deixar esse sequinho no final. E eu que melhor acompanha massas. Não, velho, tinto. Mas enfim. Não, seco acompanha massas mais gostoso. Porque as luas dos outros planetas têm nome e a nossa só se chama Lua. Porque a nossa tem o Chorão andando de skate. Próximo. A nossa que? Se chama... Hein? Vocês nunca viram o Chorão andando de skate mas na que Lua? Mas o que tem a ver com a pergunta, caralho? Nada. Não, a questão da Lua é simples. O nome da nossa Lua é Lua. Exatamente. Na verdade, assim, a gente chama as outras de Lua porque a gente tá acostumado a chamar um satélite natural de Lua. Todos são satélites naturais. É a mesma coisa que você falar, o Sol daquele outro sistema. Aquilo lá não é o Sol, aquilo é uma estrela. E fora que a nossa Lua foi a primeira Lua descoberta. Ou então simplesmente chamaram de Lua. Sim. É que depois que eles pensaram, puta, mano, aquilo lá é a Lua Creusa, tá ligado? Mas, enfim. Por que a gente liga pra um número errado? O quê? Por que quando a gente liga pra um número errado nunca dá ocupado? Eu já consegui fazer essa proeza, sim, viu? Então com certeza. Isso é simplesmente aquela teoria, tipo, toda vez que eu derrubo um pão, ele sempre cai virado pra baixo. Desde Murphy. É. Ok. Eu também já liguei pra número errado e deu ocupado. Você sempre vai lembrar daquela que dá merda. Você nunca vai lembrar daquele que, porra, é verdade, né, cara? Uhum. É verdade. Bom, por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força quando a pilha está fraca? Com esperança que faz. Com esperança que o contato melhore, apertando a pilha nos contatos e tudo mais. Não, apertar o botão do controle. É, tipo, funciona essa porra. O T-Cast deve saber, porque o controle ele é feito de uma membrana e embaixo dessa membrana tem um padzinho pra fechar um circuito dentro do controle, onde é o lugar que ele vai identificar o contato do botão. Se você apertar com mais força, às vezes você melhora o contato dessas duas partes. Também significa que você tem que abrir essa porra e limpar esses pads. Exato, sempre. Nice. 15. O instituto que emite o certificado de qualidade tipo ISO 9001, 9002, essas porras, tem a qualidade certificada por quem? Se não me engano, são autocertificados. Eu fiz um curso de auditoria em ISO 9001 e 14001. E se não me engano, eles passam por uma autocertificação, porque também, né? Alguém tem que garantir. Você não pode simplesmente, a gente certifica os outros, então não precisa de certificação própria. Ah, mas quando você se auto-certifica é a mesma coisa que você não se certifica. Mas você precisa seguir um padrão altíssimo pra isso. Toda empresa tem auditoria interna. Sim. Só que a questão é, tem outras que prestam auditoria pra fazer um negócio mais refinado. Agora, quando você é aquela que faz auditoria nos outros, você tem que ter uma qualidade mínima dentro da sua própria casa pra fazer, né? Sim. 16. Quando inventaram o relógio, como sabiam que horas eram? Porra. Pra acertá-lo. Isso daí vem de uma história antiga pra caralho, mano. É, nas linhas de trem. Quando eles começaram a colocar as primeiras linhas de trem, se eu não me engano, na América, eles tiveram que garantir que o tempo de um lugar era considerado o mesmo em outro, pra poder fazer as entregas, pra poder passageiro chegar no horário certo. Então eles acabaram acertando os relógios nos horários certos pra, por exemplo, o trajeto dura 15 minutos, então saindo daqui às 9, chegando lá, o relógio tem que estar 9h15, sabe? A próxima pergunta é muito tosca, eu queria pular ela, mas vamos lá. Se a ciência consegue desvendar até os mistérios do DNA, por que ninguém descobriu a fórmula da Coca-Cola? Todo mundo já descobriu. Eu sou a favor de pular essa porra. A diferença é que a diferença vai sentir na água que é usada. De resto é igual. E o açúcar. O açúcar da Coca-Cola americana é feita com açúcar de milho. Por que você deu uma porrada isso? Eu fiquei puto. Ok. Desculpa. Como foi que a placa "é proibido pisar na grama" foi parar lá? Antes da grama crescer. Sim. Quando plantaram. Na verdade, todas as placas, com certeza. Na verdade, a pessoa simplesmente vai lá, pisa e coloca. Até o momento que você não colocou a placa, não era proibido. Exatamente. Então foda-se. Tipo, pra mim não conta, saca? Mas não era antes, não existia a placa. Então não era proibido. Foi proibido a partir do momento que ele colocou. Mas aí ele tem que sair de lá. Ele tem que sair de lá. Só deu um pulinho. Exatamente. Como é que tá? Quando ele fincou a placa, o pé dele ainda está na grama. Aí eu não quero entrar em questões políticas próximas. Todo mundo. O mundo estourou aqui. Caralho. 19. Por que quando alguém nos pede que ajudemos a procurar um objeto perdido, temos a mania de perguntar onde foi que você perdeu? Eu nunca perguntei isso. Eu geralmente pergunto onde foi a última vez que você viu ele. Sim, sim. Eu sou meio idiota, meu. Droga. E por que você pergunta isso? Ah, sei lá, mano. É involuntário. Você ficou, morra, mano. Onde você perdeu? Mas eu quero ficar, pô, se eu soubesse, ia lá pegar, né, meu irmão? Mas de certa forma faz sentido, porque, por exemplo, se você vai, porra, última vez eu perdi meu celular, mas onde você perdeu? Ah, provavelmente foi na escola, por exemplo. É. Ou se não, você vai lá e procura onde a pessoa acabou de procurar, tá ligado? Ninguém vai chegar, ah, onde você perdeu o carregador do seu celular? Ah, tá, eu perdi dentro da gaveta do quarto, sabe? É, faz sentido. É tipo aquela pergunta, por que você tá, você tá dormindo? Quando a pessoa tá claramente de olho fechado, relaxado. Por que tem gente que acorda os outros pra perguntar se estava dormindo? E eu tô prevendo o futuro aqui? Acontece, né? Porque, isso, povo idiota. Exato. Isso é idiota. Só isso envolve todos nós ainda, né? Sim, isso é muita gente. Na verdade, o que eu normalmente faço é... Você tá acordado? Não, eu pergunto, tipo, a pessoa tá dormindo. Se eu pergunto só, você tá dormindo? Se ela não respondeu, confirmou a minha pergunta. Sim. Exatamente. Agora você perguntou pra uma pessoa claramente acordada, tipo, ela só tá deitada de olho fechado e você chegou, você tá dormindo? Esperando resposta, isso é um otário. E se o cara sofrer de narcolepsia de olhos abertos, sabe? Putz, caralho. Isso também se chama morte. Eu geralmente pego e falo, ah, você tá dormindo, não fala nada. Vamos ver, eu vou fazer uma pergunta pro Outcast. Ah, não, velho. Por que a série se chamava Missão Impossível se eles sempre conseguiam realizar as missões? Mano, pelo mesmo motivo de que sempre que eu namoro uma menina, ela vai pro Japão. Nossa, próximo. Senhora. E que, qual que é o motivo? Não tem explicação. That's a point. Se você pensar bem no Missão Impossível... sei lá, tem alguma missão impossível que ele realmente não cumpre a missão, mas ele acaba fazendo alguma outra coisa? Se não me engano, no 2... Caralho, não lembro do 2. Se não me engano, faz anos e anos que eu assisti essa porra. Eu realmente não lembro, mas enfim. Suede. Oi. Quando Super... Perdão. Quando Superman se troca na cabine telefônica, onde que ele deixa as roupas? Ele enfia tudo na cueca, por isso que ele anda com aquela cueca. Por isso tem um volume. Exatamente. Na cueca. E quando o Superman começou a não ter cueca, o que ele fazia? Enfiava no cu? Não, eu acho que, na verdade, ele sempre deixa as roupas no local. Ele não precisa carregar uma roupa de repórter. Aí o crachazinho dele de repórter fica lá. Não, o crachazinho ele dá um jeito de enfiar no rabo, mas a roupa fica lá. Como é que tá? E se ele tiver aquelas roupas que ele só vira do avesso? Serve também. Né? Ou então, talvez a roupa de dia a dia dele é tipo um dry fit, que é bem fininho, aí ele bota do Superman por cima. É verdade. Pensa. Mas sempre que ele abre a camisa aqui, o uniforme tá por baixo. Então, mas e se essa camisa por dentro for vermelha e ele só jogar pra trás? É isso que eu ia falar. E virar capa. Olha, isso é interessante, hein? Né? Tecnologia do Superman. Como é que Tarzan é sempre barbeado? Ele deve ter alguma genealogia, não, cacete. Uma... deve ter alguma gilete. Uma... parentesco de índio, né? É, tipo, caramba, como que é o nome do crescimento das células, o padrão de cada um? Como que é o nome disso? Elefantíase. Fudeu, vai aí. Então, vai ele aí. Deve ter algum padrão de etnia que não crescem pelos no corpo. Ok, isso não foi uma resposta boa, mas tudo metabolismo, bem. Metabolismo, metabolismo. Eu acho que a questão dele ser parente de índio é mais válido. É mais ou menos o que eu quis dizer. Só que tecnicamente o direito falha. Não, mas o pai dele meio que tinha barba, né? É, ele é filho de europeus, na verdade, né? Não tem sentido ele não ter pelo no corpo. É. É verdade. Ou talvez ele descobriu um jeito de se barbear. Incomodava ele, sei lá, enroscava no cipó. A hora que ele ia pegar, assim, enroscava incomodava na barba. Incomodava ele, ele usava uma tanga e vivia na floresta, cara. Mas às vezes não tudo incomodaria ele. Mas cara, assim, ele vivendo entre os gorilas, ele sendo o único sem pelos, ele vai querer se raspar pra ser o diferente? Ah. Essa juventude gorila, né, cara? Não é tipo a nossa juventude que todo mundo deixava o cabelo crescer pra ser diferente, sendo igual a todo mundo. Exatamente. Vamos lá, Outcast. Foi. Se a Mônica é do mesmo tamanho do Cebolinha e do Cascão, por que eles a chamam de baixinha? Putz. Caraca, velho. Verdade, né? Você acha que é o machismo opressor? Não, não, mano. É toda uma questão de... dos garotos se acharem superiores às meninas e depois verem que não é nada disso. É machismo. É machismo, porque na você verdade, sempre vai se fuder. Eu acho que é mais uma questão de bullying emocional, porque é baixa era a autoestima dela. Por causa dos dentes. Olha. Não é isso, óbvio. Mas poderia ser. Poderia ser. Pedro, por que deram o nome de O Massacre da Serra Elétrica pro filme, se a serra em questão era uma motosserra e não uma serra elétrica? Porque o brasileiro é um povo imbecil que chama motosserra de serra elétrica por algum motivo, sendo que aquela merda é movida a gasolina. Ok. O povo é idiota, simples. O Skylab é a pessoa mais certa do mundo. Com certeza, lindão. Suede. Diga. Essa o Suede vai matar a pau. Essa aqui, ó. Por que numa festa ou num bar as mulheres nunca vão sozinhas ao banheiro? Poxa, porque elas têm a necessidade de estar conversando, de estar emprestando maquiagem uma pra outra. Entendeu? É machista pra caralho. Não, achei que você ia falar. Se um igual o parceiro chega. E aí, Zipitons, viu? Cheguei esse xerecão, caralho. Se uma mulher chama outra pra ir no banheiro, porque assim, poxa, enquanto elas vão no banheiro, elas vão conversando. Mas pensa. E eu falei conversando e não fofocando. Isso não é machismo. E se, na verdade, uma vai com a outra pra elas segurarem uma no braço da outra pra dar só aquela baixada e não encostar a bunda no vaso? Eu vou falar que eu já conversei com umas mulheres, eu perguntei pra elas o porquê e me responderam isso. Responderam pra segurar os sim. Braços? Caralho, mano. Responderam também pra conversar sobre a situação que tá o rolê. Sim. Putz. E pra caguetar os homens. Exatamente. Que é totalmente válido, não tô sendo machista, não. Olha, duas perguntas repetidas, então fomos pra 43 perguntas e não 45. Que é porque a palavra grande é melhor que a palavra pequena e porque os homens são todos iguais, mulheres, enfim. Vamos lá, 29. Se existem tantas piadas preconceituosas sobre loiras, burras, por que tantas mulheres continuam pintando o cabelo dessa cor? Nossa, velho, isso é machista pra caralho. Não tem mínimo, não tem conexão nenhuma uma coisa com a outra, porra. Não tem mínimo nexo. É como o padrão de beleza de hoje em dia, ou pelo menos era até um tempo atrás, era de que o bonito eram mulheres de cabelo liso e loiro. Simplesmente por isso as mulheres pintavam seus cabelos assim. Agora a questão não tem nada a ver com a porra da piada, cara, velho. Quem fez isso daí devia ser loura. Você lembra de um... Você lembra de um outro ao vivo que a gente fez? Foi o Suede, gente. Você lembra de um outro ao vivo que a gente fez? Que as perguntas iam virando um desabafo foda. Nossa, sim. Aquele episódio foi doido. Aqui tá parecendo isso, ó. Porque, ó, acabou de falar das loiras e tal. Por que as mulheres se esforçam tanto pra que os maridos mudem seus hábitos e depois de alguns anos elas reclamam que eles não são mais os homens com quem eles se casaram? Caralho, que elas se casaram. Mano, não, mas a vida isso é só faz sentido. Né, isso é uma desabafo. Piada. Isso é uma piada, isso é uma pergunta válida. Porque na verdade todo mundo é assim, sabe? Todo mundo traça um ideal pra pessoa com quem está e depois começa a falar, não, porque você precisa mudar isso, mudar aquilo. E a pessoa vai lá e muda, só que ela não muda exatamente pro jeito que a pessoa exato. Quer. Exato. E aí chega, não, você não é mais o mesmo. Ok. E mais uma nesse teor. Nossa, que eu acho que a pessoa que tava muito me matar? A última de por que vocês vão pro Japão, mano? Se casamento é bom, por que precisa ter testemunha? Porque como qualquer documentação que envolva o acordo de duas pessoas, precisa ter uma testemunha. É, quando isso eu fui transferir minha moto pro nome de outra pessoa, eu precisei de testemunha também. Tudo que envolve A decisão de duas pessoas precisa de testemunho. É que isso daqui é um desabafo do cara que tava fazendo. Para de mexer essa porra. Eu tô tirando debaixo do meu pé justamente pra eu parar de mexer. Isso daqui é um desabafo de um cara, certeza. Mas vamos lá, de novo a pergunta de Chester, então diminuímos pra 42. Caralho. Se cárcere e prisão são sinônimos, por que carcereiro e prisioneiro não são? Funções diferentes. É, e sinônimo não quer dizer que é igual, é parecido. É, sinônimo de amor é amar. Mesma coisa que falar que... Nossa, velho. Não. Mesma coisa que falar que bancário e banqueiro é a mesma coisa porque tem banco no nome, sabe? É verdade. Deleizão. Ó, essa é tosca. Se uma pessoa está pelada, ela pode levar um tiro a queima-roupa? Porra, velho. Cara, essas perguntas são tão sem explicação que, meu Deus do céu, eu não sei como eu vou responder isso essas porra. Isso não é nem tanto pela pergunta, é mais pelo trocadilho mesmo. É, não, é muito idiota isso, cara. Como que eu tava cara. Vivo até agora? Precisa responder mesmo? Pra quem não sabe o que é tiro a queima-roupa... Você não sabe, vai tomar no seu cu. Tem nada a ver com roupa. Mas tá cada vez ficando mais ruim e a gente já tá acabando essas perguntas. Que bom. Vamos lá. Você está morto de fome. Prefere comer lasanha com gosto de cocô ou cocô com gosto de lasanha? Ah, velho. Cara, o que é isso? Virou perguntas indigestas do nada? Caralho. Bom, pior que vai entrar umas coisas aqui. Eu me recuso a responder essa. Essa entra na mesma questão do perguntas, que era você prefere um sorvete com gosto de pinto ou um pinto com gosto de sorvete? Exato. Mas acho que no caso aqui eu comeria uma lasanha com gosto de cocô. Ah, eu comeria um cocôzão com gosto de lasanha. Então, eu não comeria um cocôzão com gosto de lasanha, sabe por quê? Porque os olhos se alimentam não, primeiro. Por causa dos micróbios e tudo falar mais, isso. Tá ligado? Você ia morrer depois, tá ligado? mata dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Eu continuaria com fome. Sketch é da hora. Hoje eu mandei um vídeo da longa podcast no grupo, tá ligado? Eu falei, não! Vamos lá. Pra salvar a sua vida, Suede. Você prefere dar pro seu pai ou comer a sua mãe? Nossa, velho. A gente pode juntar os dois e fazer essa surubão. Essa pergunta é pros dois aí. A gente não tem muito como responder. Exatamente. Ai, velho. Exatamente. A gente só vai ter que dar pro nosso pai mesmo. E aí, o que vocês preferem? Ah, velho. Eu prefiro me matar. Não. Você não tem essa opção. Droga. Pra salvar a sua vida, você prefere dar pro seu pai ou comer a sua mãe? Ah, mano. Caralho, velho. Cara, Freud explica. Pais me escutam, velho. Porra, mano. Ah, ô louco, velho. Vai, Suede, fala o seu, depois fala. Cara, Freud explica, tá ligado? Então, pode ser um surubão louco, tá ligado? Ou então, tipo, minha mãe, meu pai, comendo sua mãe enquanto seu pai te come? Exato. Fazer um trenzinho da alegria. Com certeza. Ah, velho, pelo amor de Deus, velho. Não, Deus não tá nessa pergunta. Você quer comer Deus, velho? Ô, seria. Você vai estocar seu pau no ar, não, tá não, mas não, a questão não é. A questão não é Deus, Deus não existe, mas seus pais sim. Você prefere dar pro seu pai ou comer a sua mãe, Outcast? Deus não existe, mas seus pais sim, só não o amor deles. Putz, verdade. Se fosse eu, fudia seu pai, de tanto que ele já te fode. Seu pai... Oh! Não, ele não pode foder o pai dele. Ele tem que ser fodido pelo pai. Não, mas mais, né? Ele fala foder o pai dele, ele pode levar pros dois lados, né? Não, aqui tá. Prefere dar para o seu pai ou comer a sua mãe. Não, mas ele dando pro pai dele, os dois estão fodendo. Então... Isso é. Ah, velho, eu não quero responder essa porra. Vamos deduzir, cara, então, que você prefere comer sua mãe. Nossa, velho. Fala que você prefere, ó. Caralho, mano, não... Vai lá, um, dois, três e... Não sei. Ok, ele prefere comer a mãe dele, vamos lá. O que é melhor, fazer sexo com... Ó, tá errado essa palavra aqui. Não tá... Não é town, é toy. Ah, town? É, então, né, a pessoa sabe muito. Pessoa do site QI300.com. Sim, sinceramente, caralho, o pessoal desse QI300.com escutou o nosso Perguntas e Digestas pra fazer essas porra. Porque olha as próximas perguntas, é basicamente tudo que a gente falou. É verdade. Mas vamos lá. É melhor fazer sexo com um poodle toy ou com um cadáver? Um cadáver. Um cadáver de um poodle toy. Exatamente, que coisa linda. Ah, velho, vai o poodle, né? Pelo menos tá quentinho ainda. O que é poodle toy? Poodle toy é um poodle menor ainda. É aquele poodle que cabe numa bolsa, sabe? Minúsculo. O tamanho do gravador, quase. Ah, não. Um cadáver. Okay, tá quente. Ok. O cadáver tá gelado. Eu acho que eu vou no poodle. Ah, depende. Quem que é o cadáver? Ah, mesmo assim, né, mano? Um cadáver interessante. Não, é um cadáver qualquer, senão eu vou perguntar quem que é o poodle, cara. Não, poodle é poodle, velho. Poodle é poodle. Cadáver é poodle toy, é poodle toy. É, o poodle você vai estar segurando tipo uma daquelas bucetas de borracha, cadáver é cadáver, tá até sem a cabeça. Não, detalhes, ó, detalhe histórico. Você ouviu o que o Suede falou? O quê? Ele falou buceta. Eita! Suede xingou, escapou, gente! Mano, escapou. Então, eu falei, é natural, cara, não adianta falar. Aqui a gente tá falando de um cadáver sem cabeça. É, mas okay. Masculino ou feminino? Pode ser feminino. Tem um buraco da cabeça pra você enfiar ainda lá que tá quentinho. Você sabe que esse não tem censura, né? Não! Eu tinha esquecido. Ai, ai. Ó, pessoas do grupo aí, pessoas que escutam. Todo mundo pensa, ó, porque o Suede é muito sério. Eu só digo uma coisa, eu sou contra a violência aos animais. Okay. Próxima pergunta. Suede. Não, só queria falar que não é violência se fizer com carinho. Okay. Mas tem que ser consentimento. Você chuparia as bolas de um policial pra provar a sua inocência? Inocência tá escrito na melhor maneira. Inocência com SC. Exato. Puta que pariu, velho. QI 300 mesmo, né, cara? Você chuparia as bolas de um policial pra provar a sua inocência? De forma nenhuma, cara. Se meus argumentos não convencessem, não. Seus argumentos não convencem ninguém, você sabe. Ah. Você já convenceu alguém aqui de alguma coisa? Com certeza. Uhum. Vai lá. Convenceu que entregaria o especial de Natal. Eu não, já ia me fuder de qualquer jeito. Hã? Eu não, já ia me fuder de qualquer jeito. Chupa as bolas mesmo, né? Não. E aí, Pedro? Eu tenho minha ficha criminal limpa, então colocar alguma coisinha nela tá ótimo. Sempre bom. É, isso é verdade. O problema é se você for preso mesmo e daí você vai ser currado ao invés de só chupar as bolas. Ah, mas é forçado, né? Não é com consentimento. Então foda-se. Nossa. Tá, vamos lá. Se a vaca come grama e bebe água, por que ela dá leite e não chá? Pergunta pra sua mãe, QI 300. Pra aquela vaca, né? É, cacete, cada pergunta, velho. Tá. Suede. Uma mensagem pras pessoas que não gostam de você. Isso tá aí? É uma pergunta? Tá aí. É sério? Sério. Você vê como é sem explicação. Caraca, uma mensagem pras pessoas que não gostam de mim? Foda-se vocês, porra. Outcast. O que eu tenho com vocês? A mesma coisa. Desculpa. Pedro. Lambe a cabeçola da minha rola. E eu falo, me chupa. Suede. Uma mensagem pras pessoas que gostam de você. Eu fico muito agradecido e se eu puder fazer alguma coisa de contrapartida, estarei aqui. Outcast. Desculpa. Falando sozinho? Desculpa de novo, Outcast. Pedro. Vale repetir a resposta? Vale. Ah, mas sei lá, fala alguma coisa pra quem? Ninguém gosta. Eu vou repetir de novo, cara, me chupa, ok. Tá, ô Suede. E? O que você faria se você fosse do sexo oposto? Cara. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu vou responder o meu antes. Prostituição. Vou falar o meu, vou ver qual é que é do Japão. Porra. Mas como que você vai ficar consigo mesmo pra poder ir pro Japão? É só ele se masturbar. Faz sentido. Eu ficaria fazendo muito peitocóptero. Brincando de peitocóptero. Falou aí, Elvira. É, tipo, uma radinha lá com os negócios. E, sei lá, ia me acabar na siririca. Nossa. Puta que pariu. Eu testaria minha elasticidade. Enfim. Entendi. De novo o negócio do controle remoto. Qual é a melhor pergunta que alguém poderia te fazer e a resposta a ela, respectivamente? Puta, velho, qual é que é disso? Melhor pergunta que alguém poderia fazer pra mim: posso quicar nessa jiboia? E a melhor resposta seria: você vai se decepcionar. Cara, eu tô pensando. Vai aí, Alt. Ah, velho, passo. Pera, não tem essa. Ah, mano. Cacete, velho. Se alguém. Putz, mano. Bom, caralho, mano. Não, eu fiquei. Ah, velho. A gente queria avisar aí que o Outcast ele vai ter um podcast solo dele logo menos. Não. Vai se chamar puramente, né, Outcast. E ele vai falar sobre tudo que ele quer. Mas aí, Outcast, qual a melhor pergunta que alguém poderia te fazer e qual seria a resposta dessa pergunta? Ah, mano, tipo, ah, vamos ser felizes e a melhor resposta seria desculpa. Pronto. Suede. Cara, vamos passar as férias em Baltimore com, no Museu do Povo, com tudo pago? E a resposta seria, com certeza, case comigo. E a minha seria, pra salvar a sua vida, você prefere dar pro seu pai ou comer sua mãe? Putz, a resposta seria dar pro meu pai, tá ligado? A melhor pergunta, ô, vamos entrar no QI300 pra responder as perguntas? E a resposta seria, vai tomar no seu cu. Vamos nessa, dá certo. Vamos lá, e última pergunta, porque teve várias repetidas aí no caminho. Provavelmente a gente vai ter que abrir outro link, porque a gente tá nos 30 minutos ainda. Se você pudesse simplesmente... Ah, mano. Se você pudesse simplesmente abrir uma porta e ir pra qualquer lugar, pra onde seria? Tipo, você abriu a porta, tipo, o armário de Nárnia, tá ligado? Uhum. Eu ia pra puta que pariu, cansei dessa merda. Você iria pro Japão? Não vou mais. Aí elas voltavam pro Brasil. Não, eu... Caralho. É que é verdade. É, sinceramente, se eu pudesse abrir uma porta e ir pra algum lugar... Eu não sei responder porque essas perguntas são muito sem resposta. Ou idiotas. É, idiota, idiota com certeza. Idiota é entrar nesse site aí que meu QI caiu 300 pontos. É verdade. Acho que era essa... Nossa, intenção. Que site escroto, cara. Sério, você abriu uma porta... Eu tô pensando, é difícil responder, onde cara. Você foi parar? É difícil responder. Um show do milhão de dentro Mega da Drive. Aurora. Não, mas... Nossa, que idiota. Eu fui parar... Cara... Em Baltimore, no Museu do Povo. Em Baltimore, no Museu... Não, sei lá, eu pararia dentro de um mundo que é só animes, saca? No mundo dos animes. Caralho, velho, porra. Tem um sitezinho chamado Crunchyroll, vai lá e assina essa bosta. Eu tô ligado, eu tava com assinatura lá. Que filho da puta, mano. Puta que pariu. Eu tô tentando achar aqui mais sites. Mas você não respondeu. Onde eu sairia se eu entrasse uma porta? Cara, podia ser tipo ter, podia ter uma porta eterna em que você abrisse e tivesse um cofre tipo do tio Patinhas, manja. E você parou lá nesse cofre. Mas daí você daí... vai pegando, trazendo de volta, entrando, ah, pegando. Pode pá. Isso seria lindo, cara. Interessante. Isso daí é bem interessante. Porra, não preciso nem ir pra, qualquer, pra nenhum lugar, cara. O bagulho se resolve no dinheiro. Como tipo na naquele vida. Livro do Stephen King, que o cara volta no tempo pra comprar carne. Cara, isso daí é da hora demais, velho. Porra, é bom pra caralho. É isso, muito né? Bom. Eu não li. Bom pra caralho, tem a série. Eu tenho a série. Mas vamos lá, ó. Tem uma outra aqui, ó, que é sensacional. Que é do nãoacredito.com.br. Que é as 29 perguntas mais cretinas da internet, ok? Será que são mesmo? O pior que essa é da internet mesmo, né? Galinhas são pássaros ou animais? Animais são pássaros. Gente, não, pássaros são animais. Pássaros são animais, caralho. Exato. Porra, meu cachorro é um pássaro. Tava cacarejando ontem, né? É, ué. Nossa, velho, que idiota. E Steve Wonder, sabe que é negro? O pior é que isso realmente são pessoas que perguntaram essas coisas. É óbvio que ele sabe, caralho. Pelo menos alguém já falou pra ele, porra. Pelo menos ele já. É verdade. Ó, isso daqui são perguntas que foram feitas no Yahoo. Puta que não. Pariu, mano. Se eu me comer, eu ficarei com o dobro do meu tamanho ou eu vou desaparecer completamente? Você não gera massa do nada e você não perde massa do nada. Então você vai manter a mesma porra. Primeiro você vai morrer. Na metade da degustação. É possível que tatuagens passem geneticamente dos pais pelos filhos? É lógico, sim, sim. Mano. Isso se chama Lamarquismo. Por isso que ninguém, que toda mulher hoje em dia nasce sem hímen. Caralho, velho. Meu laptop vai ficar mais pesado pra eu carregar se eu baixar mais arquivos nele? Lógico. Na teoria, baixa sim. Baixa os pornozão aí. Na que teoria, é na teoria lógica, sim. De 0 e 1, um, sim. Porque ele vai... Na verdade, ele faz uma gravação no HD, né? É, mas é uma gravação assim, digital, lógica. Mas realmente ele muda pouquíssimo o peso. É imperceptível. É imperceptível. Totalmente imperceptível. Essa foi uma boa pergunta. Com certeza. Não, essa é uma pergunta válida que todo mundo já passou por essa situação. Socorro, não consigo tirar meu pênis da tostadeira. Primeiro, como que coube, velho? Mano, como assim? Como que coube, porra? Se bem que eu já vi nego que prendeu o pinto dentro de garrafa pet. Caralho, que ele foi lá, socou o pau mole dentro da garrafa, ele endureceu e ficou preso lá. O melhor é que o cara colocou: não votem, apenas me ajudem. Ai, cara. O melhor é o verdade, cara. Tem as descrições, tem alguns deles, não, né? Tem todo. Não, do laptop tem. É, o do laptop era: meu MacBook Air pesa 1 kg. Ele vai ficar mais pesado se eu baixar arquivos e se eu instalar Windows? Boa, aí ele tá sendo muito idiota. É. Tá certo, vai na frente. Como eu faço pra tirar meu dedinho? É um dedo inútil. Não quero mais. Jogue Heavy Rain. Lá ele explica bem. Não tô ligado. Ah, não, mano. Não, mano. Porra, e pior de tudo, eu já conversei com o PT sobre coisa assim e tem muita gente com dúvida desse tipo. É possível engravidar tomando uma ducha? Eu não tenho certeza. É possível engravidar tomando uma ducha? Meu namorado tomou uma ducha há 1 hora e agora eu quero ir. Mas eu me pergunto se eu posso ficar grávida fazendo isso. Além disso, vocês acham que ele me largaria caso eu ficasse grávida? Gente! Respostas: sim e ele não. Ele te largaria? Não, sim, você pode engravidar na ducha. E não, ele não te largaria, ele te ama. Vai lá, com certeza, se você engravidar da ducha, ele não vai largar de você. Exato, isso aí. Engravida da ducha quando ele não estiver perto. Pois é. É possível vender o meu útero no eBay? Mano, sim. Não é possível, sim. Seja um reais, se você for pensar bem, mas existem de mães de aluguel, é. Barriga de aluguel. Então, de certa forma, sim. Ah, vender o útero, sim. O homem andará no sol algum dia? Eu acabei de sonhar um pouco e pensei que é muito louco que o homem já tenha estado em Marte e na Lua. O homem esteja em Marte, cara. Quando? Caralho, mano. Teve semana passada. Eu me pergunto, porra, se vocês acreditam que algum dia o homem também andará no Sol? Eu sei que é bem quente, mas se viajarem no inverno... Ah, não, isso é possível. Se viajarem no inverno... Vou te falar, isso é real. Quando está apenas menos 1 grau no sol... menos 1 grau no sol... Caramba. Então é perfeitamente possível, cara. Essa pergunta tem uma base, sabe por quê? Que existe um paizinho chamado Coreia do Norte. Eles já falaram que foram os primeiros a mandarem um astronauta para o Sol, que buscou pedras solares e trouxe de volta. Ele conseguiu essa façanha porque ele foi de noite. E realmente eles falam isso, cara. Caralho, okay, então, essa pergunta, cara, é dessa imbecilidade. Um país inteiro que acredita nessa porra, uma pessoa a mais. O homem pode andar no Sol uma vez, mas pode. Não, ele não chega no Sol. Não chega. Ele pode tentar uma vez. Mas pode. Cara, nossa, mano. Lá vem. Como eu posso mudar minha raça? Ano passado eu era católico. Nossa, mano. Ano passado. Como eu posso mudar minha raça? Ano passado eu era católico, mas achei um pouco chato. Eu pensei no ano que vem se eu posso ser australiano ou húngaro. Como eu posso mudar minha raça? Mano, como. Como que essas pessoas têm acesso à internet, cara? Mano. Não morre não, morreu. Existem autógrafos de Jesus Cristo? Eu sei que existem. A próxima pergunta, velho do céu! Vocês estão certo! Só tem na massa, existem, cara! Existem autógrafos de John Lennon, George Washington e também alguns de Jesus Cristo no eBay ou com alguém em casa? Passa lá, passa 15 mil pra mim que eu arranjo um autógrafo de Jesus pra você. Nossa, velho, não é essa pergunta agora, velho do céu. Eu vou ler o primeiro comentário. Eles andam como se tivessem acabado de fazer as unhas ou algo do tipo. Pergunta é: por que os crocodilos andam de um jeito tão gay? Caralho, mano. Não, tá de parabéns. Esse site realmente tá bom. Caralho, um contra do outro. Velho. Gente, tá foda, tá foda. Tá. Vocês acreditam que os raios tenham sido criados pela NASA pra esconder as batalhas espaciais? Lógico. Com certeza. Cara, porra, eu sinceramente, eu não duvido que alguém pense essas coisas. O nego acha que a Terra é plana, velho. Exatamente, cara, essas perguntas aí de terra planista pra caralho, velho. Do sol e tudo mais. Mano, por que amamos... Por que todos amam tanto John Lennon? Apesar dele ter matado todos os russos pobres e fundado o comunismo. Caralho, velho. Eu não sabia dessa parte. Por causa da bomba Yoko Ono, velho. Foi a Yoko, verdade. Não foi o John, foi a Yoko. Caralho, mano. Não, não, não, velho. Existe alguma palavra mágica que realmente funcione e me transforme numa sereia? Eu gostaria de saber se existe de fato uma palavra mágica que me transforme numa sereia. Mas tem que ser uma que realmente funcione. Direciono esta pergunta para todos que acreditem em sereias. Por favor, não respondam coisas como sereias não existem. Eu levo esse assunto muito a sério e ficaria bastante ofendida. Por favor, me ajudem a encontrar uma palavra mágica. Tá, a gente não pode responder, então, com sereias não existem. Não, eu vou falar, sereias existem. Já viu aquele povo trouxa que se veste de sereia pra ficar nadando? É verdade, é verdade. Putz! Realmente, tem um povo que acredita ser sereia. Eles botam o rabinho de peixe e fica nadando. Então, ó, compra um... Ah, mano! Não, pera. Ai, mano. Por que que eu li antes? Calma. Ó, lê esse aí. Lê, depois dá uma fechada na tampa. Como eu posso ter certeza de que sou realmente a mãe do meu filho? Eu acabei de ter um bebê, mas ele parece mais com o pai e nada comigo. Eu tenho medo que ele tenha me traído e que o bebê tenha sido filho de outra mulher. Eu adoro bebê e não consigo me imaginar dando ele pra uma verdadeira mãe. Olha, só pela pergunta, eu pensaria, porra, tem a possibilidade de ser trocado na maternidade, o caralho é quatro. Não, mãe, é porque parece com o pai. Não, ele me traiu com outra mulher. E o filho nasceu nela. Cacete, mano. Oh, sério, só pode ser de zoeira essas perguntas, mano. Não tem lógica. Não é possível que seja. Eu tô perdendo cromossomo, velho. Quantas calorias tem uma caca de nariz? Eu como regularmente minhas cacas de nariz. É como um vício. Quantas calorias tem cada uma? Às vezes elas são molhadinhas e amarelas. Tem 10. Ah, velho, deve ter umas proteínas, pá, também. Pior que tem anticorpos não, mas tipo, como você tá sempre ingerindo coisa ruim do seu próprio corpo, seus anticorpos trabalham mais, você fica doente com menos frequência. Criança gera uma... Isso ajuda a criança a melhorar seu sistema imunológico. A criança, tá, galera? A criança. É, não vai ficar comendo merda aí. Outcast. Ah. O Michael Jackson ainda estaria vivo se não tivesse morrido? Em nossos corações. Não, se não tivesse morrido. Eu adoro essas perguntas. Se for ver, faz sentido essa pergunta. Se porque, tipo, será que ele não teria morrido em outra ocasião? Exato. É, porque, assim, se ele não tivesse morrido... Acho que ele morreu o quê? 10 anos atrás? É, por aí. Se ele não tivesse morrido lá, será que ele tava vivo ainda? Ah, olha! Tá vendo? Essa pergunta não é tão idiota assim. Plot twist. Porra. Vamos lá, o que há de errado com a minha namorada? Eu tenho 13 anos, estava em casa com a minha namorada e nos beijamos e tiramos a roupa. E então eu percebi que ela não tem um pinto. A vida é triste, não, essa pergunta, isso é falso. Nenhuma criança de 13 anos sabe... Eu estou realmente preocupado que o negócio tenha caído. E quando eu perguntei pra ela, ela me olhou perguntando se eu tava falando sério. O que aconteceu com o pinto dela? Como a gente pode fazer sexo? Estou preocupado. Por favor, me ajude. Ó, como já disse, mulher de verdade tem pinto. Exatamente. Então, cara, você tá com a mina errada, né? Não, acho que assim, na dúvida vai no cu. É. É, então, outra, a primeira coisa que tem de errado com a tua namorada é que você tem 13 anos, cara. Vai bater punheta e jogar Pokémon. Exato. Olha lá, qual é o número normal de parceiros sexuais pra uma garota de 15 anos? 72. 27 por semana. Ó, eu tenho 15 anos e até agora só 18 namorados nos últimos 2 anos. Isso é normal? Pra caralho. Você é uma puta com 15 anos, cara. Desculpa falar assim. Desculpa, não, não pode falar mais essas coisas, não. Não, você que tá falando, eu tô quietinho. Eu tô quietinho. Aqui. Não, eu acho que tem mais que distribuir mesmo. Vai nessa. Vai na fé. Aos 15 anos, isso aí. Vai lá, distribui e depois denuncia cada um. Exatamente. Se arranjar boneco e chazinho de canela. Se os foi pais, podcast, viu, gente? Se os pais do Batman morreram, como ele nasceu? Não faz sentido. Não. Como podem pais mortos terem filhos? Ah, simples. Deus fez boneco. Exatamente, né, cara? Caralho, mano. É simples. Não faz sentido mesmo. É um gibi. Não acredite nisso. Por que meu gato treme? O peito dele sempre treme como se tivesse vermes ou algo assim. Isso é normal? Quando ele treme, ele faz um barulho baixinho. Isso realmente me dá medo, porque isso não pode ser normal. Ronronar. Olha o filho da puta matando o gato porque tá ronronando. Né? Ele pode ter engolido um vibrador. Gente, olha essa. É tipo no Postal 2 que a gente usa gato como silenciador. Nossa, né? Nossa, velho, é top. Eu engoli um cubo de gelo e até agora não o caguei. Estou com muito medo. Será que ele está preso em algum lugar? Deve estar. Não, resolve isso com 3 vidros de lactopurga. É. Mano do céu. É possível reconhecer pelo cheiro do pum do meu marido se ele me traiu? Sim. É lógico, lógico. Se tiver cheiro de porra, sim. Não, mas ó. Bafo, eu sei que é maluquice, mas normalmente ele tem um cheiro bem característico. Quando ele peida, a família inteira sabe quem foi. Mas mesmo quando ele culpa o cachorro. Nos últimos tempos, ele tem trabalhado até mais tarde e o cheiro tem sido diferente quando ele chega em casa. Como se ele tivesse comido comida tailandesa. Por que a Siri resolveu a... Nossa, cara. Ué, se liga. Enfim. Como se ele tivesse comido comida tailandesa ou algo assim. Ele me disse que só estava trabalhando em nenhum outro lugar. Mas alguma coisa definitivamente está diferente. Acham que ele está me traindo? Porra, talvez ele esteja comendo comida tailandesa. Exatamente. Esse é um ladyboy. Pera aí. Together, eu sei que você está ouvindo. Responda essa pergunta no grupo. Comida tailandesa tem cheiro de porra? Se tiver, sim, o marido dela está traindo ela. Ó, essa próxima aqui provavelmente foi de uma menina religiosa, algo assim. Ajuda, eu encostei na minha vagina. Eu estava tomando banho e sem querer encostei nela. E agora, vou morrer ou ir para o inferno? Mano... Ah, eu vou te falar que nos Estados Unidos estava tendo que fazer uma campanha para os homens começarem a limpar o próprio cu. Porque eles estavam falando que se algo passar perto do cu deles, eles podem virar viados. É verdade. Nossa, isso é sério, velho. Então eu não duvido que tenha gente assim por causa de religião, mas por causa dessas coisas acaba virando uma porquice que vai dar umas doenças fodas. É isso que eu ia falar, mano. Ou seja, ela tomava banho sempre e nunca lavava a vagina. Caralho, imagina, véio. Cara, o cheirão de bacalhau que não era perto dessa pessoa. Que pariu, velho. Vamos lá, qual é o tamanho do oceano específico? 5 centímetros. Do tamanho da minha vontade de viver. Oceano específico, caralho, agora que eu peguei, velho. Ó, existem pássaros no Canadá? Eu quero viajar para o Canadá e levar minha câmera. Eu me pergunto se existem pássaros lá ou apenas alces. Não, só tem alces. Só tem esquilos. Caralho, mano. Não, mas essa pergunta faz muito sentido porque tem coisa pior no universo. Eu vou colocar um comentário primeiro. Não temos mais nada no momento. Putz. Qual é a pergunta, Suécio? Sei lá. É seguro usar um saco de lixo como camisinha? Porra! Eu te falo, talvez. Eu fico imaginando o moleque no computador fazendo essa pergunta. Sem roupa? A mina no sofá pelada, ele com um saco de lixo na mão. Tipo, caralho, será que eu uso? Será não, que eu não uso? Saco de lixo no pinto preso com elástico. Exatamente. Mas isso é tenso porque na China teve um caso esses tempos atrás de um casal que foi parar no hospital porque eles usaram uma sacola de mercado como camisinha e esfolou o pau do cara e a buceta da mulher. Nossa, véi. Ou seja, o povo é idiota a esse ponto. Teve caso de menina que foi parar no hospital também por causa que não tinha KY nem nada parecido e usaram álcool em gel pra fazer anal. Ah, deve ser gostoso pra caralho. Nossa senhora. Ok. E aí, quanto tempo falta? Não, já temos uma hora aí de boa. A gente pode fazer o encerramento. Até porque eu não montei trilha hoje antes. vou montar depois. Tem mais alguma coisa que vale aí nesse site? Não, não, esse acabou. Já foi todas. Porra, esse valeu a pena. Aí, ó, entre em home.nãoacredito.com.br/perguntas-cretinas/. Acessem isso, é bem legal. Vocês vão ver essas que a gente falou aí. É, e não entrem no QI 300, que é uma bosta. É pra aí, mano. Se você conhece alguém aí do QI 300, manda tomar no cu e revisar as coisas antes de postar. E parar de copiar nossas perguntas. É, seus trouxa. E antes de terminar, alguém quer mandar recado pra alguém que não vê? Ô, João, você é um vacilão mesmo. Ô, João, vai tomar no seu cu. E ouvintes, é capaz de vocês não ouvirem mais falar do João se ele continuar desse jeito. Exatamente. Ai, ai. E ouvintes, a palavra do dia é obrigado, Outcast. Ah, velho. Porque se não fosse ele, a gente ia estar jogando esse gravador na parede. Aê, salva de aplausos, podcast. Aê, mano, para com essa porra aí. Caralho. Pelo amor de Deus, mano. Enfim, é nóis. Suede. Oi. Fala dos nossos parceiros. É claro, vou começar falando do MesaCast. Quem é o próximo? Você, você tem que responder. Tem também, além do MesaCast, essa galera da hora aí dos Tabletop Games, tem o... Peraí, tá vindo? Eu não lembro da galera dos parceiros, eu tô tentando lembrar agora. Enquanto eu volto, puxando. Peraí. Os melhores amigos do Léo? Me ajuda! Estalagem nerd! Explode o áudio! Zoneando! Palmas pro Suede que lembrou sozinho. O áudio tá todo explodido. O áudio nesse momento vai estar uma bosta. Não, no cast inteiro. Que ele descobriu sozinho aí. Bom saber que ele. Fala do nosso PicPay pra galera! Ah, agora sim, você pode. Tá, tem o PicPay pra pagar. A gente. O que, que eu falo, PicPay? Que você pode colaborar a partir de R$1. E esse R$1 seria para o cigarrinho do Suede na prisão. Até 750 mil. Então você tem, você pode percorrer por esses valores de R$1 até 750 mil pra ajudar a gente. E precisamos. Exatamente. Tá foda, hein? E se você quiser mandar um e-mail pra gente, envia no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. E é isso aí. E WhatsApp. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Link na publicação. Junto com a Zelda. Tchau, Suede. E... queria fazer uma reclamação aqui, que a minha amiga Laine, ela ouve os podcasts, só que ela não quer entrar no grupo. Então, se você tá ouvindo isso agora, vai tomar no seu cu e entra no grupo. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Ok. É. Então, acho que é isso. É. Peraí, tem mais alguma coisa? Ah, tá. Não se esqueça de avaliar a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas. E agora sim, falou. Hasta. Cu. É. Woods. gotta know. Baby, baby, not no more. You're my, you know.